Volando 246, desça para 2000 pés, está livre elétrica, tape, zona zero, reporte estabilizado. 2000 pés, livre elétrica, informar, estabilizado, linha elétrica, volando 246. Volando 970, está efetuando a desvio. Azul 4235, sendo identificação, autorizada a chegada a bom. Desse mantenha nível 060. Volando 888, acione identificação, autorizado a chegada Mari, correção de chegada Ponce, desse mantém nível 070. Volando 970, desse mantenha 4000 pés. 4000, volando 970, me estende. Afirmativo. Volando 242, estabilizado aí, aliás. Volando 246, complete aproximação, chame torre, nono 8, decimal 95. 295, obrigado, então é. Então, Salvador, boa noite, volando 246, está estacionado aí, né? Estou no zero. Volando 246, boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 095. No 095, aguardando pista livre, volando 246. Azul 4298, na sala 54, libera a direita e chama o sol no 219. 219, azul 41, 42, Oscar, estão com o Vitor ciente do desvio. Tem condição de levar na prova rotatória? Ativo, Oscar também. Sente, Oscar, estão com o Vitor, então mantenha-se em condições visuais de separar um no 1510. Você pode na rotatória visual com campo. Pode na rotatória visual com campo, Oscar, estão com o Vitor. F5393, liberar sinal, chame táxi, pátio 3. Azul 4235, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro na 095. Salve Salvador, essa é a 6313, posição é a 4. Chane 6313, aguarde, hein? Aguarde. Visual com o Boeing da Gol na curtíssima. Afirmo. Após o Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceira no zero, triplo 526. Após o colega da Gol, ali mantém a cabeceira no zero, triplo 526. O Salvador tem chamado por 6313, por favor. Puxa na 6313. Tenho duas aeronaves acionadas no pátio. A primeira é o ATR da Trip no pátio 3 e a segunda é um Airbus, ok, próximo ao portão 08. Assim que os dois iniciarem o táxi, será autorizado. Tá, eu poderia coordenar com o meu pessoal de solo ou aguardo a senhorita? Confirme? Poderia coordenar com o meu pessoal de solo aqui ou aguardo a senhorita? Negativo, aguarde, ok? Tem já um tráfego no ponto de espera, provavelmente vai demorar um pouquinho, ok? Tá bom, tá aguardando. Ground é Azores 851, request taxi. Azores 850, taxi vai para uma India until Honey Point 1810. At the holding point, call Talon, ADS 195, ultimate 71015. Voo 970, desça para 2.000 pés. Ajuste de altímetro na 0.5. 2.015 no 970. 850 via India to holding point. Via India to holding point. Para o táxi, entrevistando 393, está com 3.000 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Recife. 35393, então você vai aguardar na saída do pátio 3, aguardando instruções de táxi, ajustando 0.95. A gente vai aguardar no, na saída do pátio 3, 5393. Ok, 5-0, estabilizado. Fortaleza estabilizado, 970. Controle 1262-24, stand down. Oceano 6224, aciona identificação, chega da mar e desce, mantém nível 060. Chega da mar e desce para 060, 6224. 0095, Oscar, estamos aqui. Bruno 246, copiou? Zé Juliette. Alfa, uma vez, Juliette. Entendi. Patão Gótica, Tango Vitor, avistado, cheque trem, livre pouso, pista 17, vento 1-0 graus, 09 nós. Pouso, Oscar, Tango Vitor, baixar travado, final 1-7. Azul 4298, ingressa via Juliette, porta 103. Via Juliette para 03, a gente vai fazer o 35393, pode ser 09? Negativo, 35393. Oi, Salvador, boa noite, 352, 16. 352, 16, boa noite, tudo bem, mantém nível 130, saída Conde e vigilância. Bono 30, Conde, Tripper. Juris 850, mantém hold point runway 10. Mantendo hold point runway 10, Azores 850. Já passagem, 10895.0. Azul 4298 na escuta, mantenha a posição. A posição é 03 do pátio 1, no seu pastor. 303 em posição, curva direita, tem que passar aqui bastante página. Azul 4298, aguarde, ok? Eu vou ter que checar com a equipe de solo pra ver se tem condições de o senhor fazer aí com segurança. Se o senhor me afirmar via fone que tem condições de fazer com segurança, tudo bem. Afirma, temos bastante margem aqui, Azul 4298. Gente, Azul 4298. Autorizado, então? Conforme o senhor disse, tem condições de fazer com segurança, portão 03. Ok, portão 03 tá tornando o 4298. Uma boa noite, T3305, Sente da Alfa 330 para Recife, pronto, cópia no 062. Tá, 3305, aguarde cópia. Zero, seu escuta. Cuidado, pouso. Confirma, então, o trem tem baixo travado, vamos lá, acessar. Patango Oscar Tango Vitor, no Sola 01, no autorizado backtrack, libere na Papá, chance na frequência livre. Repetindo 393 na escuta. Outro 298 é o Sola. 4298. Me fala um KTR da Trip, tá um pouco a retaguarda aí na linha de táxi. Você tem condições de ingressar no 03 com segurança? Já vai lhe informar. Condições de táxi é um pouco mais à frente? Até isso pra liberar aí o ingresso das aeronaves no, nesse setor do pátio. O 4298 vai aguardar um pouquinho para seguir. Ok, ciente, o trip já está taxiando um pouco mais à frente. Ok, grato, agora sim, tá. Tá. Yes. Mei. Polo 246, posição ocupada, 04, agora. 0423. Visual with Boeing on short final. É, informa TV, 0850. After Boeing 738, line up and wait, runway 10, azores 850. Ok, behind the traffic on the short final, clear to line up and wait behind, azores 850. San 3305, copia. Prossiga. San 3305, Recife, aprovado nível 330, via 358, Arut, direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída, Puca, transição, Caju, curva à esquerda. Transponder 5550, controle Salvador 1208. Gol no 888, desce para 4000 pés. Tem informação, salvo. 4000, gol no 888. Responder 1208, controle de saída 3305. Trip 5515, acione a identificação, chegada a Bonfim. Reporte no ideal de descida. Aí vem, chegada a Bonfim, reportará no ideal de descida. Gol no 970, no sala 04, agilize manobra, libere direita e chame só ali 121.9. Que vai agilizar o desamparo. 8, reduza para 200. Reduzir para 200, agora 8 é 3. Salve, Salvador, boa noite. Bom, 970, grana 6. Bom, 970, táxi via Alfa, mantenha a cidade Juliette. Alfa, mantenha a cidade Juliette. Sobre setor, direita 230. Nosso limite é a radial 1110 de Sintra, gol no 883. O limite será a magnética 1110 de Sintra, gol no 882. Magnética 1110 de Sintra, gol no 883. Azul 4235 estabilizado. Acabou de estabilizar, 4235. Azul 4235, complete essa aproximação, chame torre 198 e decimal 95. 1815, 4235. 1895. 1895, 4235. Oxenair 6224, desça para 2000 pés, está livre, LSXY0, reporte estabilizado. 2000 pés, estabilizado, 1824. Bono 888, desça para 3000 pés. 3000, bono 888. Salvador, passarelo 2224, já descida. Passarelo 2224, desça e mantenha nível 050, ajuste de altímetro no 015. 5000, 0 no 5, 2024. Bono 246, Juliette, portão 04, atente ao táxi do Airbus da Bianca. É, verbo 4. Tô 235. Tripo 5393, visual com Embraer da Azul na curtíssima? Visual. Após Embraer, a linha mantém cabeceira no 035393. Após o mesmo, a linha mantém, 5393. Azores 850 Airborne at 07, contact departure 120.8. 120.8, bye bye, man. Boa noite, Azores 850 Airborne. As always, 330, climbing to flight level 330, Puka departure. On Puka departure, Azores 850, climbing 330. 1888, curva esquerda para o 200. 200 pela esquerda, com 1888. Juliette, prazer 08, agora falou que até o 09. Uno 888 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 140, desça para 2.000 pés, está livre, elétrico, safe, estando zero, reposta estabilizada. Esquerda 140, desça para 2.000, reposta estabilizada, boa noite, 88. Chanel 6224, complete aproximação, chame torre 98.95. 2895, chamará 6224. 355, no 5 controle. Escuta. Tem condição de manter high speed até o próximo turno? Tá vivo. Ok. 4, 2, 1. 5393, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado, 5393. Oxenai 6224, continua a aproximação, agora pista livre, ajuste no 015. Aguardando, no 015, 4. Mantendo ponto de espera, Oxenai 63, pronto. Oxenai 6363, mantém o ponto de espera. Tá mantendo. Azul 4235, desconsidere a última instrução, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, por favor. Mais. 2-0, baixando travado, 2. No 393, decolada 0, chama o controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. Gol no 888, estabilizando aí, né? Da 10. Gol no 888, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 285, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ó, 35393. Trip 5393, boa noite, submantenha nível 190, saída PUCA, vigilância. 190, saída PUCA, autorizaria com referências pro de Aracaju? 5393, aguarde, coordenação com o Centro Recife. Guardando, muito obrigado. Trip 5393, direto Aracaju. Muito obrigado, direto para Aracaju, 5393. Passa vez no 2224, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, passa vez 2224. Salvador, 2448. 4488, Recife, aprovado nível 350, via Peruísque 58. Está colada a pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5541, no controle Salvador 1208. Autorizado 350, Peruísque 58, Puca, Aracaju, 5541, transponder 1208, o azul 4482. Azul 4488, cotejamento correto, informação em curso alfa, chame pronto. Oi, Salvador, boa noite, Cono 888, na final da 10, baixa checada. Cono 888, boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. Aguardando pista livre, Cono 888. Xené 6224, no solo 013, agilize manobra, libera direita e chame o solo 121 decimal 9. Direita, 121. Salve Salvador, boa noite, Xené 6224, livrou. Boa noite, Xené 6224, Alfa, mantenha-se da Juliette. Direita, né? Xené 6224, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa da Juliette, 24. Guardando da Juliette, caso. Gente, mantendo da Juliette. Na curtíssima? Ali. Após o ponto 737 da Gol, a Lima tem cabeceira no zero, o Xena 63 no 3. Faz a passagem do Gol e mantenha no zero, o Xena 63. Do 2224, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360, sua limite magnética 080 de cima. Esquerda 360, limite 080 de cima, passarei 2224. Emissor 1895, ajuste no 015. Autorizado táxi pelo Patiuno, Índia, no ponto de espera 2895, 305, boa noite. Boa noite, então. 235, informe que vai dar passagem a rebasar seu táxi ano via Pátio 1, no após Juliette, portão 08. Passarei do 2224, eu desço para 3 mil pés. Ajuste de altímetro permanece na 015. 3 mil pés, passarei do 2224. Azul is 840, passing for level 180, contact sinal, resistente frequency 1. 26 decimal 85, if unable 125 decimal 45. If 12685, if unable 12545, as well as 850. 55 no 5, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro na 0 no 5. Após o intercept LS repita no 0 após estabilizado. Desceu 2 mil, após o Duna interceptará o IADS e voltará a estabilidade. Passarei do 2224, controle? Vai, escuta. Passarei do 2224, informo que irá ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. Vai manter essa prova por mais 2 minutos, aguardando o próximo vetor para intercitar o lote. Passarei do 7. Passarei do 2224, curva direita para o 070. Direita para o 070, passarei do 2224. Passarei do 2224, desça agora para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1095. 2 mil pés, passarei do 2024. Xanema 3.003, decolado 07, chamo controle 120 do sinal 8, vamos ver. 308, obrigado. Xanema 224, ingresso via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 224. Trip 52661 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame agora controle Aracaju, frequência 120.3. 203 Aracaju, boa noite, bom trabalho, ótimo final de semana. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, SNR 6303, passou 2000 pés. Passaredo 224, para interceptar o localizador com via direita para o A120, desça para 2000 pés, Rivia LS, que se repita na zero, aposta estabilizada. Direito 2000, passarela estabilizada, chama para 2000 pés, passarela 224. Trip 5515, estabilizado no ILS 72. Trip 5515, completa aproximação, chame torre 98, decimal 95. 295, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, SNR 313. O 360, saída da Elvis Lança. 360, autoriza a voz direto da Elda, presente. Oxanair 6313, autorizado direto da Elda. Direto da Elda, 6313. São 3305, visual com a TR da Trip na curtíssima? Sim, após a TR, a Lima tem cabeceira no zero, então 3305. São 3178, autorizado a chega da Mari, desse mantenha nível 050. Controle, hoje na 63, seria possível a gente voar direto ao Mótiva, da presente? Se na 63, no 3 eu guardo coordenação com o Centro Recife. Obrigado, agradeço. Né, 6313, vou ir direto pro Bridge. Direto pro Bridge, muito obrigado, 6313. Ono 170, essa é a identificação, chega da Mari, deixa manter nível 060. Fox, com capa vista, passarela 2224. Passarela 2224, complete a aproximação, chame torre 98, decimana 5. 285, 224. Pistas 305, autorizado, alinhada e decolada, pista 90, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado, iniciando 90, 3305. 34, final da 10, baixada de acaba. Passeira 2224, boa noite, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 015. Ok, vai dar a pista livre, pista livre 224. São 3193, autorizado direto e TAP. 3178, autorizado e TAP. Pouso pista 0, vento 120 graus, 099. Eu pouso na pista 0, passarela 2224. Cama 3305, decolada 23, chame o controle em 120.8. 1208, 3306. Então, pode ser. Efraim mudou sua posição, ok? 05. Ah, pois sim, 05. Obrigado. Três, três, zero, saída pouca, vigilância. São 330, está 3305. Decolada pista 10, perfil de saída curva, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5564, controle Salvador 1208. Voo 1134, 1208, controle. 208? Quatro, coordenação com o centro Recife. Primatio, nas costas. Sinem 6193, chame centro Recife, 1-3325, alternando no 3395. Recife no 3325, alternando 3395, Sinem 6393. Confirme gol 1170, chama o controle. Confirme gol 1170, inicialmente vai manter o perfil da chegada, aguarde. Mantém. Era 2224, no solo 26, libera direito de missão ali no 219. Chama o solo agora no 219, obrigado. Inscrição de altitude em TAP. boa noite, passageiro 2224. 224, Alfa e Kilo para o Pátio 3, provável posição 612. Ciente, Alfa e Kilo, provável Pátio 612. Obrigado. Centro 3305, vai manter o perfil da saída, pedido do Centro Recife. Centro 3305. Luna 70, desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro 905. Tirado 4 mil, o 1170, como é que é? Salvador, Alves, Canário 6224. Consiga. Quando possível, autorização na casa. Ok, então autorizado o repetitivo para Aracaju, nível 190. A decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, jama após jama direto. O controle 1-20, decimal 8, aciona 5560. O Xeré 6224. Nível 180 para Aracaju, repetitivo, decola 1-0, curva esquerda, Puco Gema pós direto, aciona 5560, 208, controle 6224. O nível 190, 190, que 190 é a saída Puca, Puca Gema Aracaju. Nível 190, Puca Gema Aracaju. Chame para puxa, senhora. Centro 3305, chame Centro Recife, agora 12685, alternando 12545. Associado no Centro Recife, 126-85, alternando 125-45, boa noite. Sim. Centro 3178, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista na 0, reposto estabilizado. Posso lá, estabilizado no X-Ray. Bono 170, desça agora para 2 mil pés, livre da restrição de altitude e impacto. Estabilizado, Zé 3178. Zé 3178, complete a aproximação, chame em torre 98-95. 1895, obrigado. O 1170, autorizado em LSX, 90, reporte realizado. Bono 723, excelente identificação, chegada bom, se desse mantém nível 060. Torre, Salvador, boa noite, TAM 3178. TAM 3178, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 099. Livre pouso no 0, baixar travado, TAM 3178. Salvador, boa noite, SNE 6212 com a Alfa, cruzando 210 a 150. O Xaner 6212, acione a identificação, vou na proa de TAP para interceptar a chegada Mari e desça ao nível 050, ajuste de altímetro 1095. 1095, rolando ETAP, o Xaner 6212, sendo idêntico, possibilidade de voar no Juna? 6212, inicialmente ETAP. Inicialmente ETAP, obrigado. Para o funcionamento azul 4488.3. Autoridade de Amtrax, 4488. Não para táxi, 4488. 50 de altimetro 1015, livres de restrições de velocidade. Foi para o Xanem 6212, livre de restrições de velocidade, 050-1015. Afirmativo, 6212. Sim, 6212. Curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 1208, aciona 5544. Aprovado, Recife 410, a rota é do ISC 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, Caju. Transponder 5544, controle 1208-9250. Chame para Puca, acionar. Chamar, obrigado. Salvador, é o passarelo 2228, sete da Alfa, boa noite. 2228, foi feita alguma DLA que eu tô entrando vencido aqui, 0020. Tá vencido, viu? Vou falar com a empresa aqui pra fazer uma DLA então, ok? Não, se já tá vencido, não foi feita a DLA dentro do horário, então tem que ser feito outro plano, ok? Ah, ok, então. Tá bom, eu vou conversar com o pessoal da empresa aqui, ok? Muito obrigado, é que realmente nosso voo está atrasado hoje. Valeu. 7-0, complete a aproximação, chame torre 98, décima 95. Bono, 1-7-0, copia o controle. Solo Salvador, azul 4, 5001. Bom, 170, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 095. Sala 3178, sala 37, libera direito, chama só no 1219. 19. O 1170, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1110 graus, 079. Livre pouso, baixo travado, 1170. Baixo 3. Alfa, indo até o baixo para o táxi, o azul 4488, 3 horas e 50, Serra Maceió, 90 para o dados. 3 horas e 50, 90 do POD, Alcana, Maceió. 3 horas e 50, 90 a bordo, Maceió, é isso? Ah, sim, bom. Ok, táxi à direita no ponto de espera, chame a torre em 1895, altímetro 1015. 1895, ponto de espera, 1015. Boa noite, 4 horas. A dona Cessa agora para 2000 pés, ajuste altímetro na 095. Autorizado direto zona, descendo autorizado a 2.000 pés, 0 no 5, chama nessa brisada, né? 2 a 2, muito obrigado. Azul 5001, não copia. 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, como está que você fez? Dia pé Zulu 1-0, bridge, up Zulu 1-6, bravo hotel Zulu, trive. Postos, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, lenda, pós-direto, Motiva. Transponder 5555, controle Salvador 1208. Da El, lenda, Motiva, em rota do plano 5555208, solicitamos 340 devido performance. Sim, 340, aguarde. Pode. Azul 4488, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 1110 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 4, 08. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, voo 1170, Librou. 1170, informe antes a Juliette. Ah, tá, Juliette. Do 5001, não copia? É, escuta. Do 5001, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesulu 1-0, bridge, Pesulu 1-6, bravo, hotel Zulu, trive, postos, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, lenda, pós-direto, Motiva, transponder 5555, controle Salvador 1208. Gente, o 5340, vaga do plano da El, Motiva, 5555. 5001 da El Leda Motiva, frequência do controle 1208, transponder 5555. 5001. Azul 5001, cotejo de frequência do controle Salvador e a saída novamente. Da El Leda Motiva, 5555208. Azul 5001, coteja a frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. 208. Azul 5001, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. Batalha 2228, copia. Na escuta do som? É o 2228. Batalha 2228, copia. Positivo. Batalha 2228, Vitória da Conquista, aprovado nível 180. Rota, DCT ao Piló, DCT Vitor Charlie Oscar, após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arborelefa, após Elefa, conforme a rota do plano. Transponder 5525, controle Salvador 1208. Ok, está autorizado nível 180, decola direto o Piló, depois Conquista, decola da 1-0, no perfil da Arbor Elefa, 5525, e controle no 208, é, o 2228, obrigado. Passaria 2228, cotejamento correto. Voo 1170, Juliette. Voo 1170, Juliette, portão 02. Para o 02, voo 1170. 350 por câncer de gás, 4488. piloto ali pro X-Way 10, coluna 733. Coluna 723, desça para 2000 pés, está livre, ele é X-Way, pista na 0, rapaz estabilizada. 2000, livre X-Way 10, está estabilizada, coluna 733. Solo Gol 9250, o estacionamento no portão 5. Gol 9250, livre acionar chame táxi. Vai chamar para o táxi, está livre, gol 9250. Sener 6212 estabilizado. Acabou de estabilizar, Sener. Complete a aproximação, chame 2918, decimal 95, Sener 6212. 2905, Sener 6212. Sener 6212, está estabilizado, visual e LS 10. Sener 6212, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1190 graus, 07 nós. Vai estar travado, confirma o vento, gente, 1-1-0-0-0-7-9. Teste, livre pouso na 1-0, Sené 6212. Pushback acionamento na ponte 01, Sené 6224. Sené 6224. Aguarde. Aguardando. Estabilidade avistando, gol no teste 23. Gol no 723, complete aproximação, chame torre 98, decimal 95. 295, no teste 23, momento. Salvador, boa noite, gol no 723, final do X-Ray, gol no 0. Gol no 723, boa noite, continua aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0, no 5. 1-0-5, não teste 3. Controle, gol 868. Gol 868, acione a identificação. Voe na proa de TAB para interceptar a chegada a mar e décima avenida 050. Ajuste de altímetro na 05. 1015, TAP 050. Gol 868. Azul 4488, chame centro Recife na 2685, alternado na 2545. 2685 e 1245, confere. Alternado 9245. 2545, graças. Gol 9250, para o táxi está com 115 a bola, para 1.3 horas e 30, alterna João Pessoa. Gente, gol 9250. Pontospera, chame 1895, ajuste no 015. 015, Pontospera, chama 2895. Obrigado, boa noite. Fala, boa, Chane 6212, livrou. Chane 6212, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, Chane 6212. Bom, no 34, colarendo com a equipe de escola, após a passagem do tráfego da companhia Itaguá, tem liberação na chame táxi. É, desconsidere o gol no 1-3-4. Boa, Chane 6224, na escuta do solo. Durante o ano, você escuta. Colarendo com a equipe de escola, após a passagem do banho da Goa Itaguá, tem liberação na chame para o táxi. Boa, está autorizado, 6224. Azul 5001, no liberacionamento, chame para o táxi, portão 08. Chama táxi, 5 milhão. Boa noite, voo 9250 no ponto 0 pronto. Voo 9250, boa noite. Visual com Boeing na curtíssima? Visual. Após o Boeing ali, mantém cabeceira no 0, voo 9250. Após o pouso do Boeing ali, mantém na 1-0, voo 9250. Mão azul, 561, voto de estacionamento na posição posterior pushback. Gente, reporte pronto para o pushback, azul 5001. Bota push. Na Alfa antes da Juliette, 6212. Na 6212, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette.